Rumo de Momba, Mike, Oscar, Novembro, Bravo, Alfa, para que você espera chegar a ser pipiona. Olho, zero, zero, oito. Pode confirmar, por favor? A gente considera a rejeição vertical na chegada. Ah, ok, então. estão na chegada do fiscal, rodou 00. Goro, estou emitindo velocidade 2209. 2209, Goro, 008. Ok, então será vai correr para 2-8. Vai ser pip na proa, mantendo a proa, aguardando para o ILS, Gota 008. Correção 3805, ponto espera 28, pronto, boa tarde. Então 3805, boa tarde, mantém quanto espera? Mantém 3805. 4422, boa tarde. Sou Salvador, boa tarde, azul 4422, estabilizado ILS. Azul 4422, boa tarde, já pode chegar com o campo. Está visual com o campo 4432. 4432, autorizado pouso na pista 28, vento 210 graus, 109. Autorizado pouso na 284432. Senhor, eu tenho 663, para a cidade do Olhão, a pessoa está no senhor 28. Ok, senhor, comando esquerda para o lado 363, com 1019 instantes, autorizado ele a seguir aí, pista 28, 4002. 2008, vento 210 graus, zona 2 nós, autorizado, pouso, pistão 28. Livre pouso, pistão 28, vou 2008. Mike Romeo Alfa, 0 grau, 28. Mike Romeo Alfa, repartição controlada da RMAR, não trato meu contato. Positivo. Autorizado decolagem na pista 28, informo que após decolagem manterá para outra 2500 pés, vento de 230 graus, 9 nós. Decolagem autorizada, manter a prota 2500 pés, 3805. Pode estar em ingresso com o pistão 7. Táxi, boa tarde, 9501 da Azul, mantém 210, paciente da Sierra, na sua escuta. Azul 9501, a medicação, o problema de chegada para o Pipi, também chama no ponto do LBC. 017. Pelo 5 horas de subida com pena? Seguiu pelo 5? Como é que vamos subir o controle? 2.000, com certeza. Bem, a gente tem controle 3.000, está com o 2.000. Tem ativo? Tem ativo. Agora, se tiver a gente 3.000, está com o 2.000, agora ele está com essa comunicação para você. Aguardando 3.000. Salvador, 3154, informação Sierra. 3154, assino identificação, você mantém o nível de voo 060, chegando a equipe 1. 060, identificou-se, equipe 1, 3154. Esquerda, chave sua linha no 209. Esquerda, 209, o voo 95. A média de descida, nós temos a esse é o Matan 050, azul 95 e Verona. 010-0. Você tem que ir na Lima, 326, ou esse com o X-Ray, ok, senhor? Antes, eu chego na Epiplana Verde, o X-Ray, 328. Vai, vai, vai, né? Na pista 28, após ingresso do X-Ray Delta, mantenha netinho o solo no 219 para prosseguir o táxi. 254, desça e mantenha 4 metros, o time é transformador no 019, puxa a navegação para após o TIP, e lá o seu aviso 363. 4 metros, no 019, após o TIP, o Serra Vita 363, tá? 3154. Correto. TIP ou Chané 6329, ó? TIP, para o Chané 6329. O TIP é para o TIP, obrigado, 6329. Serra Golfi Oscar, tá 1 no meu pé, no corredor, forte. Serra Golfi Oscar, mantém o cheiro de 2 mil reais, 1 no meu pé, no corredor forte, toma afastado 2 mil reais, mantém mil pés no corredor forte, chamada pelo reverso, Serra Golfi Oscar. Realizar a decolagem na pista 28, faz a colagem mantém pronto em 2500 pés, vento 220 graus, leito a nossa. Autorizado a decolagem da pista 28, e vai ser a rota para 2500 pés, 54, posto PIB, sem aviso 363, isso para 2500 pés, o último transformador na 019, e o final é LS X-Ray, que é do seu 28, estabilizado na final. Posso utilizar de 2.3, autorizado, 2.500, 2.19, 5.4, estabilizado final para 3.1, 5.4. Estabilizando o localizador na 5.0. Azul, 9.5.0.1. Compartilha a próxima CLS, X-Ray, do 0.0, China, 2, Salvador, 1.9, sinal 1.5. Exato na 5, proteção. Senhor, receba o Chané 63, estimado oxigênio 70. Esse Chané 4 meu 3, o último transformador número 9, o Chané 63, 2006. 4.019, o Chané 63, 2006. Seu Chané, você está na sala da Lúcia Livre? 7, 2, 5, 9, 5, 0. Decolou 30, chama o controle 1208. Está o controle 208, Edito 08. Salvador, Edito 08. 1208, decimal 8, Edito 08. Azul, Olímpio 08. Centro 08, a pessoa está na decolagem, tudo mantendo 290, prossiga conforme autorizado. Sim, subindo para 290, conforme autorizado. Assim que possível, direto do Doppler, assim que possível. Fazer um pés, direto Letra, Olímpio 08. Direto Letra, para o Olímpio 08. Chamar 326, após TPIC, eu chamo a versão para o 183, 63, para assinar a LS 68 de 628. Deixa após TPIC, voo 363, vou chamar 63, 26, bate de 4 lá. Correto, e se mantém 2500 pés, o último é o salvador 909. Autorizado 2500, 2500, 29, chamar 63, 26. Velocidade 1709. Está na redução, Chané, 6310. A próxima filha é X-Ray, da Luceira 28, chama a torre Salvador, é 198, decimal 95. Já está no 63, 164, obrigado. Salvador, boa tarde, tá? 3154, final é 328. Boa tarde, continua a circulação, a ordem está livre. Continua a pressão, só aguardando, só 3154. Azul 9501, Lufthansa 233, libera a esquerda, antes do taxi alto, chama o solo em 121, decimal 9. Livrou, vai chamar o solo 219, obrigado. Quatro, ele já pousa na pista 28, vento 240, graus 89. Vento Chorar 63, 63. 326, complete de aproximação, reverse, X-ray, terceiro, azul, deixando a posição da dura em 118, decimal 95. Salvador Bochané, 326, final LS X-ray, pista 28, está a 2 milhas e meia do CAV do Brenaguato. Bochané, 6326, boa tarde, continua a aproximação, rodando pista livre. São 3154, salsa aos 36, libera esquerda, chama o salão 21, decimal 9. Libera esquerda, 219, salsa 3154. Vitor da Colina, boa tarde, eu sou o meu escritório, chame táxi. Qual foi o escritório do 2863? Oxalé 1326, autorizado pouso na pista 28, vento de 230 graus, 99. 230 com remoto, autorizado pouso de 28, Oxalé 1326. Oxalé 1325, mantém a posição, pode esperar. Mantendo a posição, pode esperar, 1325, foram 5. Sinal 6315, ali mantém pista 28. Ali mantém 28, 63. Chame em Recife, 28, decimal 35, alterna 23, decimal 8. Manal 28, 35, alterna 1238, 208. Motorizado em táxi, reporte na Tatá para ingresso na pista no 7. Recife, táxi, passa para Tatá para ingresso no 7. Chame em 6326, salsa 39, 1219, com sol, 8, táxi alfa. 1219 Alfa, 6310. Também pronto. 6315, atualizado, colagem da pista 28, vento 230 graus, 89. Na decolagem 28, o Xané 63, ano 5. Fala, Carlos, 2, Salvador, muito bom dia. 193, Ponte Paredão, 284. 3-1-3, boa tarde, uma pessoa espera. Mantém Ponte Paredão, 3-1-3. Vitória Colima, na Papá, para ingresso da Rua. Vitória Colima, que diga de ingresso, taxa taxeira no 7ML, pronto. PS, Lima. No colos 4-1, na temporada 2500, teste no controle 1-208. 208, botando por hora 2500, César, janela 63, né? Promotor 208. Janela 6315. Janela 315, contato a Danilo Colégio, submantendo de 8360, possível reforma autorizada. 2360, conforme autorizado, 6315. São 3193, autorizado a colagem da pista 28, vento 200 graus, 119. Iniciado. 3193. Estou livre, vamos na sua direita.